da pessoa presa por amar, sem maldade alguma, que trocou o trabalho pelo dinheiro fácil, não pensando em si, só na riqueza e vaidade. Hoje vive a chorar pelo seu drama atual, jogou pela janela sua felicidade. A ganância do dinheiro a jogou no abismo, amando alguém com defeitos ruins. Nem sequer percebeu a vergonha a seu lado, falava em amor, amor de verdade, mas ela sabia que a mentira rondava. Se fez de coitada e seguiu nessa vida, num dia sorria e no outro chorava. E o dinheiro falava alto demais. Foi num dia chuvoso que a surpresa chegou. É, meu irmão, o bicho pegou. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Ela estava ciente desse dia fatal, mais cedo ou mais tarde o que iria acontecer. Seu homem amado matava e roubava, era o rei do barraco, o chefe e o tal. Mas ele não sabia que a justiça seguia seus passos. Seu passado todo mundo conhecia, mas o crime ocorre na periferia. Impune ele não ia ficar. Um de seus capangas foi preso numa quebrada, ameaçado de morte, tá, aguentou o chefão, dando todo o esquema, endereço na mão da polícia. Sirenes disparadas, luzes reluzentes, gritos alucinantes, a polícia chegou. Mãos para o alto, você está preso, e se tentar escapar, chumbo vai levar. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Fatos, fatos ocorridos, fatos que aconteceram. Ela viu este fato, seu amor sendo levado para um lugar distante, nunca mais foi encontrado. Pensamentos vagando, covardia ou não, sofre ela outra decepção. Estava cega em um amor violento, e o dinheiro não pagava sua libertação. As pessoas diziam, sinto muito, lamento, não tinha um amigo, um colega, um irmão para dar um apoio, uma força, quem sabe, pois queria fazer parte da sociedade. Vivemos num mundo mau, num mundo louco. Hoje vive a lembrança de um fato que ocorreu, e de toda aventura que um dia viveu. Seu presente é o reflexo do passado, e que sempre irá carregar. Fatos, fatos ocorridos.